toquei do Finger aqui. Ah, legal. Godfinger? Não, é outro Finger. Tô fico fissurado em jogos que tem. Tá dando dedada no iPhone, então. Estamos começando mais um podcast Game TV. Eu sou Rodrigo Guerra e ao meu lado estão os nossos companheiros. Jefferson Caiô. Opa, tô no motel hoje. Ou é um podcast isso? É um motel? Eu não sei. É raio de motel, né? É um podcast. Fernando Mocioli. Opa. Vinícius Lima, sou eu e Daniel Mello. Beleza. Até porque sua voz não vai pegar, né, Vini? Sou eu. Agora sim. Galera. Falando sério agora. Quem tá zoando é o Vini. Tô quieto. Eu vim só trollar hoje. Que não fui trollado. Você foi trollado semana passada, né? Só Vini? Você, né? Eu também. Lógico que não. Ficamos trollando junto com o Fernando. Chegaram a uma decisão ou não? Eu quero. Não tem decisão, a gente vai começar um. Não, briga. Chegou uma decisão. É melhor a gente não. Eu não chegou. Eu cheguei a uma conclusão. Ah. Last Bronx é ruim. Você conseguiu jogar? Nem tentei. Bom, eu acho que... Só pelos vídeos já. Só pelos vídeos. Tá bom. Então eu acho que a gente conseguiu pelo menos chegar a uma conclusão na semana passada. Então. É. Que eu sou um bom troll. Exatamente. Essa é a única conclusão que nós temos. Obrigado. Quebrou duas redações. Tô satisfeito. A briga chegou em outra. Queria mandar um abraço para os nossos amigos da Editora Europa que foram infectados pela discussão da semana passada. Você vê, né? Você consegue. E é isso aí, cara. Você é o maior troll da internet. Tô orgulhoso de mim mesmo. Manda bala. Qual foi o maior troll que isso daí? Só da EGM, né? Do. Sei. Do Shenlong. Se pá. Acho que esse foi o maior troll da vida. Talvez, né? Talvez. Bom, essa semana nós vamos falar sobre jogos de tiro. Bang, bang! O que foi isso, velho? O Guerra não esperava isso. Não, ele foi pego de surpresa pelo tiro do Vini. O tiro no olho. Tiro no headshot. O assunto, jogos de tiro, principalmente porque desde a semana passada já vem vindo um boato da Activision que ela poderia se cobrar pela porção multiplayer dos próximos Modern Warfare. E essa semana ela negou, né, que não tem planos, mas... A gente deu o plano pra ela. Eu queria fazer agora. Eu quero só abrir um parênteses que não tem nada a ver com o assunto que o Guerra falou agora o nome do jogo e eu entendi Modern Affair. E eu, tipo, imaginei, tipo, um casal moderno, assim, e tal, não sei o quê. Tudo bem. Casal moderno se traindo. É. E pagando. Oligamia. É, e pagando pela força multiplayer. Deixa quieto, vai. Vai me uma porção de multiplayer. É. E eu queria saber assim, vocês que jogam, todos aqui jogam, né? FPS? Jogam de... É, sim. Eu adoro. Eu jogo. O Daniel aqui é um profissional do jogo. Mas vamos ramo. Deixar nesse assunto atleta, para daqui a pouco. Né? Depois a gente entra nesse daqui a pouco a gente fala sobre isso. Vocês acham que, além das pessoas pagarem a live e sei lá... A PSN agora? Pagar a PSN agora, mas é que a PSN... Não, não, e eu tenho outros Steam também. É, né? Vocês acham que Steam realmente funcionaria fazer um... Que não é um MMO, né? É um... Funciona. É que sempre vai ter um infeliz que vai pagar. É, mas eu não concordo. E uso do termo infeliz já coloca a minha posição nesse assunto, já que eu sou contra, acho que não deve ser cobrado, acho que isso é uma babaquice. De ficar cobrando separado multiplayer de jogo online, de claro. Tiro. Uhum. Mas olha lá os caras, o Modern Warfare 2 é uma das maiores máquinas de fazer dinheiro hoje. É, porque eles vendem pacote de mapa, cara, mas é assim, super valorizadíssimo, mapa, assim. Né? Mas eles já vendem mapas por DLC, podiam vender roupas por DLC, você vai querer cobrar pra pessoa jogar. Se você já paga live, você paga aí quanto que é um plano de live? $50 por ano. $50 por ano de live. Você paga o PlayStation Plus agora, eu não vou querer pagar mais um pouco pra poder jogar um multiplayer com um jogo de tiro. Mas... Acho desnecessário, acho que não apoio. Fala aí. Acho que a grande massa dos jogadores ia acabar aderindo. Ah, eu desconfio que sim. É, porque tem gente idiota. Não, eu penso assim, já tem gente que paga pra jogar RPG online, por exemplo. Mas é outra coisa. Não é a mesma coisa que você falar assim, olha, eu pago pra jogar o WoW, sabe? Mas assim... Não é a mesma coisa. Mas vamos dizer que a gente sabe que a Activision, só nos últimos meses, ela vem ocupando mais 50% do tempo de live com Modern Warfare. E ela já estava meio triste com a Microsoft, porque ela não tem participação com isso. Só a Microsoft tem lucro com a live, né? Ou se tem lucro, não sei. Sim. A Microsoft tem lucro com a live. É claro. Sim, assim, obviamente. É uma das grandes responsáveis aí pelo faturamento. Obviamente, eles têm um custo de manutenção absurdo com estrutura e tudo mais, mas certamente eles têm uma margem aí de faturamento com as assinaturas da live. O que eu, assim. Tudo bem, é meio que assim, ela dá o suporte, as empresas dão o conteúdo e todo mundo fica, em tese, todo mundo fica feliz. Uhum. Assim, eu não sei se vale a pena a Activision querer encrencar com isso, se o Xbox tem a maior base instalada de na verdade, menor que o do Wii, mas desses consoles que tem esse tipo de jogo, é a maior base instalada. Então, assim, vale a pena a Activision encrencar por causa disso? Ainda levando em consideração que você tem outras empresas, por exemplo, como a Valve, você está no outro ponto do espectro, no outro extremo, que dá tudo de graça, praticamente. E você vê que, pô, os jogos da Live, cara, são de uma qualidade super alta, são jogos de qualidade, muita, muita qualidade mesmo, e que os caras oferecem, fazem promoção pra caramba, oferecem um monte de coisa de graça, e assim, sabe, pra quê? Mister, pra quê? A Valve, por exemplo, ela faz o Team Fortress 2, que foi lançado há quantos anos, Team Fortress 2? O Team Fortress 2 é de 2007, eu acho. E o jogo, até hoje, ele tem atualização. Por exemplo, semana passada teve também atualização da classe de dinheiro. Né? Então, assim, pô, é legal isso, você vê um jogo tão velho e ainda tão jogado, assim, né? Counter-Strike Source tem cheio de atualização. Pois é, justamente, ainda tem muito jogador de Counter-Strike. Quer dizer, tem muito jogador de Quake 3 ainda. Doom 2. Tá, não exagera. Eu jogo Blood. Doom 2 é só nós jogamos Mega Man Deathmatch. Mega Man 8-Bits Deathmatch, que é altamente recomendado, aliás. Mas, assim, Activision fazendo isso, você pode ter certeza absoluta que a EA vai aproveitar e vai... Porque, assim, ela já tá com uma boa concorrência aí com Battlefield... Tá chegando com o Medal of Honor pra bater de frente. Mas tem uma suas redes sociais. É. Se a Microsoft liberar pra uma, vai ter que liberar pra com todas. Com certeza, concordo. Aí vai virar sacanagem. Aí vem a outra parte da discussão, né? A Microsoft permitiria isso? Eu acho que não. Eu acho que também não. Porque o único jogo que eu lembre agora é Final Fantasy XI. Que é MMO, é outro caso. É o único jogo que eu lembro que a Microsoft permite um billing separado da live. E nesse caso, Final Fantasy XI, você não precisa ser assinante Gold. Não precisa. Então, assim... Peraí, gente, que eu não tô... Não é o assunto agora, mas Final Fantasy XI, você tem que pagar a parte pra jogar? É. Você tem que jogar pagar a parte. Você não precisa ser Gold e pagar o MMO. Você pode jogar o Final Fantasy XI... Se você comprava o jogo, já era. Não. É um MMO. É que nem no PC, você paga a mensalidade normal. Um MMO normal. Então esse é o único caso que eu vejo que a Microsoft permite. Porque era um modelo de negócio que já existia antes, mas só foi adaptado para o console. Olha a diferença de um MMO que os caras de repente vão lançar uma atualização com quests novas. Com certeza. Monster Hunter não é pago no Japão? É. Monster Hunter é um bagulho que vem do Play 2. Monster Hunter 3 é pago no Japão. No Wii. De videogame, no canal. Não sabia não. O multiplayer dele é pago. Só no Japão. Estados Unidos nem Europa não é. Eu acho que sim. E olha que é uma minazinha de dinheiro particular, hein? Monster Hunter é. Uma pequena mina de dinheiro. Porra, tem. Nossa, tem item de tudo. E tem atualização também, né? Não sei como tá a versão americana, mas no Japão tá tendo bastante atualização. Eles têm bastante, eles ganham bastante quest, essas coisas assim. É, não sei quanto... Quests programadas, quests televisionadas... Tem programa de TV? Interneticamente. Quest que os caras avisam que vai ter bichos raros aparecendo, sei lá, matar... No Dragon Quest? Não, Monster Hunter. Vini, presta atenção. Gente, desculpa. Acorda. Enfim. Bom, eu acho que então não tem. Todo mundo concorda com isso. Mas acho que assim, como o Daniel falou, vai ter gente que vai pagar. Com certeza. Com certeza, deixa. Isso é batata. Mas assim, primeiro que tem muitas outras opções de qualidade no mercado. É, agora Electronic tem o Battlefield, tem o Medal of Honor. Eu tenho uma questão. Se, por exemplo, você não é assinante Gold, e aí você... Você não é assinante Gold. Se você não for assinante Gold, e você quer pagar pelo multiplayer, você concorda? Então... Mas, também não. É porque, assim, o multiplayer do Xbox 360, ele não é apenas o modo multiplayer. É tudo que acarreta junto com o modo multiplayer. É o chat em grupo... Não, mas ele quis dizer o lance tipo Final Fantasy. Uhum. De você poder jogar sem ter a Gold e pagar pela Activision. Pra jogar. É. Você jogaria? Eu não pagaria também. Sabe por quê? Eu acho que eu sou muito assim... Eu não tinha Live Gold na época que eu tinha Box. Eu não tinha. Porque, na minha opinião, o jogo foi feito para você aproveitar o modo multiplayer. Essa era a minha opinião. Assim, se o jogo tinha modo multiplayer, ok, vamos aproveitar ele melhor. Mas eu não acho que isso... Porque por mais que a Microsoft tenha várias coisinhas legais, ela poderia cobrar tudo que ela faz na Gold em separado. Mas não cobrar para você jogar. Eu acho isso sacanagem. É o que eu acho. E ia continuar. Se abrir para um, vai abrir para todo mundo. Imagina você comprar o seu jogo de corrida e ter a Gold, mas não poder jogar multiplayer porque você vai ter que pagar separado. Imagina pagar. E o cara que tem a conta simples joga porque ele paga os seus 10 dólares. Basicamente, eu acho que esse modelo que você sugeriu meio que arruinaria com a live inteira. Ia derrubar. Porque imagina você, tudo bem, você abre para uma, abre para todas. Aí todas as empresas vão querer cobrar separado para e aí? Tipo... E vão cobrar menos do que você assinar. Porque se você assina, vai ter que assinar os dois. E aí quem perde é a Microsoft. É. Imagina, se você joga FIFA, Need, Street Fighter e sei lá, Modern Warfare online. Se cada empresa cobrar, sei lá, 10 dólares mensais. Mensais? Sim. Não, anual seria. Vai, 10 dólares. Eu acho que não tem plano anual de 10 dólares, cara. Sim, um chute violento. Já é quase o valor da Gold. Da Gold anual. E aí, se você comprar um outro jogo novo, você vai ter que pagar de novo? Se você. Enfim, o modelo de negócio eu acho que não funcionaria. Pensa bem, ó, imagina, você pagou 10 dólares para jogar o FIFA 10. Daí você vai ter que pagar mais 10 dólares para jogar o FIFA 11? Mais 10 dólares pra jogar FIFA Copa do Mundo? Ah, não, aí eles acho que seria um negócio meio atrelado, jogos da EA. Sim, você provavelmente planinho, seria um planinho, com certeza. Aí faz um pacote pra você jogar FIFA, NFL, todos os jogos de esporte, vai. Eu acho que assim. Mesmo assim, ia dar rolar a falência. Não, sim. Ah, sim, a live ia derrubar, ia todo mundo usar só a prata. Porque não ia valer a pena. Tem bronze? Não tem mais bronze. Apesar de rumores aí que circularam na... Claro, como é que ia ser? Aí você tem que pagar pela Silver. Como é que é que seria a live bronze? Acessa lá o Frico. Ah, tá. Lá você vai ler... Esse site é um muito legal. Você vai ler a reportagem completa sobre Xbox Live Bronze. Entre lá no tabloide Frico. Aproveitando que a gente tá voltando aos jogos de tiro, a Bizarre Creations, que foi a produtora de Blur e Project Gotham, tá fazendo um novo 007, que vai ser um jogo de ação, tiro e terceira pessoa. Esse é um outro Gears da vida. É, vai ser outro Gears com carro de corrida. Gears ou na vida. São Gears com Max Payne, que o negócio tem meio slow motion. Então, esse novo 007, pelo que eu estava lendo... É, vai ser para um novo filme, vai ter a dublação. A dublação. Uau! Uou! Vai ter a dublagem do velhão lá que faz o 007 atualmente em cinemas. Ele não é velhão. Ele não é velho, cara. Ele não tem nem 40. Tá bom. Ele só é torto, mas ele não é velho. Nossa, ele era magrelo e virou um monstro. Parece que bem que tem 50. No Cassino Royale ele é magrelo pançudo. Cara, no Layer Cake, o filme, quando ele fazia filme tipo Guy Ritchie, assim, de sotaque britânico e muita falcatrua e tal, ele era magrelo. Aí de repente ele apareceu como James Bond, gigante. A minha questão é: será que é bizarro que sempre fez jogo de corrida, mas tá bom, gente? Eu não consigo ver alguma coisa assim, uma lógica. Eu vou lá, tô fazendo drift no projeto. Mas é tão fácil, pô, de tiro hoje em dia, cara. E o Black? você pega uma engine pronta. E o Black? É que eu tô lembrando que o John Black, que é o criador de Black. Stuart Black. É, Stuart Black. John Black veio de uma empresa que fazia jogo de corrida também. Mas a Criterion, ela... E ficou sensacional. Ficou. Mas eu não consigo imaginar um jogo que foi anunciado semana passada e vai ser anunciado. Mas é uma coisa, se der certo, também o nível deles vai lá pra cima, eles vão cobrar bem mais pra fazer os próximos jogos. Ah, sim. É, a ideia é que dê certo, assim, né? Os caras são ousados, tá certo. Sim, pelo que eu vi de gameplay do jogo, parece bem legal. Sim, parece bacana. Ele é meio... Na verdade, eu fui injusto no meu comentário. Ele é meio Gears, meio Splinter Cell, Metal Gear, assim. Você tem que ir na manha, bater nos caras sem dar tiro e tal, esconder e tal. Então ele é uma misturinha que parece interessante. E tem a parte de corrida também. Tem, né? Perseguição de carro, perseguição de lancha. E só perseguição de avião, né? Só não pode se perder que nem Brutal Legend, que tinha tudo Pois é, justamente. E mesclou tanto estilo que no final ele não conseguia se definir. Enfim. Eu não sei se foi excluído. Estratégia aquilo até hoje. Né? Não dá pra saber o que é aquilo, mas. Igual aquele filme lá do Chaqueta. É, não, esse. Deixa esse filme pra lá. É, mas eu acho que assim, fora isso que eu comentei. Hoje em dia fazer jogo de tiro é tão fácil. É muito fácil. Você tem todas as fórmulas prontas já. É. Se você quer fazer um tiro de terceira pessoa, você pega o Gears. Quer fazer um de primeira? Mas o Gears foi a primeira? Terceira? Então, não. Não foi o primeiro, mas ele deu certo. É que ele deu, na verdade, é assim. O Gears pega muita coisa do Resident Evil 4. Sim. Que é a câmera em cima do ombro. Mas tira o lance do Survival. E aí, que é aquela coisa travada. E aí o Gears solta o controle. Sim. E bota o sistema de cobertura. Que aí fudeu. É, que daí todo mundo copiou depois. Todo jogo tem que ter sistema de cobertura agora. Pra que você é do Gears. Esconder e dar tiro, né? E todo jogo. Até o Killzone 2, que é de primeira pessoa. Mas o Killzone já tinha. Tem esquema de Killzone de cobertura. Já tinha. Já tinha? Já tinha. Você, tipo, se você ficasse muito tempo com o peito exposto, você ia morrer fatalmente, assim, ninguém ia ter dó de você. Metal Gear tinha um sistema de cobertura também. Mas era tipo, não era um botão de cobertura. Você encostava Não era um botão de cobertura. Não, e não era só encostar também, você tinha que apertar um comando, aí ele fazia assim e se encostava não, e aí você... Não, no primeiro Metal Gear era só encostar mesmo. Aí você ia para... Ah, no MSX, tá falando, né? Não, Solid. Ou do Play. Do Play também. É. No player você consegue na parede, mas no Metal Gear 2, por exemplo, você podia atirar enquanto você tá olhando. Ah, né? Sim. Então, foi no 2 que teve esse sisteminha. E FPS, você tem o paradigma do Halo. Sim. Que é de recuperar vida, automático. É, você tem um botão dedicado pra ataque corpo a corpo, um botão pra granada, e é isso aí. Não precisa de mais também, né? A única coisa que melhoraram com relação ao Halo, que o Halo não tem, que é bizarro, é a mira de precisão. É verdade. Qual não tem? Nada, nenhuma arma. Só sniper. Se eu não me engano. Mas tipo, você pegar uma metralhadora normal e você aperta o botão de... Call of Duty começou com essa mira de precisão? Então, eu não sei, na verdade. Primeiro, Call of Duty. Que eu lembro quando eu joguei, eu achei bem legal. Então, assim, o primeiro Call of Duty é o que pra você? Hã? Call of Duty? Call of Duty? É o Call of Duty. Não é pedido a gente falar que o primeiro Call of Duty é o S4. É o Modern Warfare. Não. Call of Duty é aquele que tem cenas do... Tem a primeira fase da Rússia é baseada naquele filme. Aquele filme do duelo de snipers. Como é que é o nome? Não sei. Que tem o Jackson Pollock. Esqueci o nome do ator. Mas não tem o nome. Mas a primeira cena é a cena do filme. Deixa eu me citar. A mira de precisão que vocês falam é... É aquele aproximação. É, é olhar no... Sim, olhar na mira. Ele bate até um... GoldenEye tinha. GoldenEye tinha. Você podia parar. Counter não tem. Mas aí você parava Counter de. Counter não tem. Counter? É, Counter Strike. Tem? De aproximar. Mas ela, você não vê ela aproximando. Counter. Ela simplesmente troca pela visãozinha com a mirinha dando. Então, achei que eu já tava perguntando se o GoldenEye tinha Counter. Como assim, Counter no jogo de tiro, né? O cara atira em mim, ele atira. O GoldenEye você parava de andar, né? No jogo de tiro, para você tem que parar e aparece a mirazinha, a retícula, você vai mexer na retícula. E se for uma arma que não tem a mira telescópica, ele para também e você mexe a mira livremente com o carinha parado. Entendi. O GoldenEye você leva karatê nos carinhas. É. Com a mão. Aquela mão quadrada. Agora, o jogo de tiro em terceira pessoa. Que era legal, era o Siphon Filter também. Siphon Filter era interessante. Ele era bem intencionado, cara. Bem intencionado. E ele vivia à sombra dos outros que eram melhores que ele. É verdade. Mas eu joguei demais Siphon Filter. Cara, que era meio imitação de Metal Gear. Sim, com mais ação. Com mais ação. O lance do Siphon Filter, eu sempre vejo esse meu tio jogando. Quem? Mewtwo. Não. Entendi o Mewtwo. Eu também, mas... Eu sempre vejo o Mewtwo jogando. Guerra treinador Pokémon. Chega em casa, tá o Mewtwo dele Mewtwo, jogando Splinter Cell. Jogar o... Não, sai com um filtro. Mewtwo, escolhe você pra jogar esse filtro que eu não gosto desse jogo. E assim, mas toda vez que eu vejo ele se divertindo muito e eu não consigo achar nada legal naquele jogo. É um jogo amigável, assim. Eu não gosto. Assim, eu só joguei o primeiro. Também eu acho amigável. Eu não gosto da voz do cara, mas com o decorrer do jogo você acostuma. Tem coisinhas interessantes, atirar no pneu, então, sabe? O problema é ter saído quase na cola do Metal Gear. Esse você joga o Metal Gear e... Aquele de Play 3, tem de Play 3, não tem? Não. Saiu pra Play 2 e pra PSP. Ah, tá. Mas eles nunca foram um grande sucesso. Não. Nunca foram um grande sucesso. Quando saiu, ele teve um sucesso relativo, mas não deu pra competir. Mas é que assim, era na época que o jogo de espionagem tava sendo necessário. Assim. É. Sabe quando chega uma época assim do... Putz, a gente precisa de inventar um novo jogo. Assim. Então, e olha os jogos que saíram. Um na cola do outro. O GoldenEye, aí depois o Missão Impossível. Nossa, Missão Impossível. Metal Gear. Também não gostava, não. Qual? Metal Gear levava todo mundo, né? Até o Splinter Cell chegar e meio que contrabalancear, mas ainda Splinter... assim não fez o mesmo sucesso. Splinter Cell surgiu só na época do PlayStation 2 também, né? É. PlayStation 2 e Xbox. Na verdade, ele surgiu na época do Xbox, porque a Ubisoft fez o jogo para o Xbox e todas as versões de PlayStation 2 eram visivelmente feitas nas coxas. Eu joguei de PC. No primeiro Splinter Cell eu joguei de PC. Achei super difícil. Mas divertido pra caramba. Cansativo, porque você tinha que esperar demais... Sabe, se preocupar muito em não aparecer. Mas então, e esse parece que vai ser esse James Bond, voltando ao assunto. Esse 007 vai ser o primeiro 007 com foco em tiro também, né? Que o foco, grande parte, vai ser em tiro e se esconder. Tinha aquele... Não, era o Missão Impossível. Tirando o GoldenEye, é claro. É, o Missão Impossível, que era meio de aventura, né? Que era não, meio... tinha um... Não, o Night um James era Bond. Qual era aquele James Bond que era com o Sean Connery? Que era de terceira pessoa. O From Russia with Love. Esse é terceira pessoa também, não é? Acho que é. Que era bacana, eu gostava desse. Tomorrow Never Dies, né, em terceira pessoa. É, isso. Tomorrow Never Dies. E eles eram... Eu não lembro, gente. Eu tô te falando assim... De Play 2, isso daí. Eu não lembro de nenhum desses jogos que vocês falaram. Que eu acho que eu sempre fui preconceituoso com o 007. Ah, From Russia with Love até saiu que era o Sean Connery jovem, que era um estilão meio quadrinho, assim, o desenho e tal. Era interessante. Era interessantezinho. É. Tinha uma verdade. Eu prefiro o Nightfire. Esse ano são dois jogos, né? É o GoldenEye do Wii e esse GoldenEye. Esse James Bond. Já é o terceiro GoldenEye, né? Porque tem um GoldenEye do 64, teve um GoldenEye. É o Rogue Agent. É, que é bem assim. Teve o Rogue Agent no Cube e o Super NES. Não, tô falando esse ano. Esse ano serão dois jogos de 007. O GoldenEye? É, mas o GoldenEye vai sair no Wii, né? É. Esse jogo de tiro no Wii? Só pros... Vai funcionar? Eu acho que sim. Eu tava vendo o vídeo dele. O jogo de tiro funciona no Wii. O problema é que não pode ter mira de precisão. Isso, é o contrário. Isso, o Modern Warfare provou isso por A mais B. Que mira de precisão no Wii não dá certo. Porque fica aquele zoomzinho fechadinho e você com o seu Parkinson, com o controlinho na mão, não consegue... Cara, acho que a segunda fase do Modern Warfare, do Wii, que é aquela missão que você tem que ir de noite e salvar o cara, e tem uma parte que é sniper. Cara, você não consegue acertar um. E não dá pra diminuir a sensibilidade? Dá, mas assim, não adianta, cara. Você tem que tomar diazepam. É, você tem que tomar uns calmantes. Snake ensina. Tome diazepam. É, cigarro e diazepam. Cigarro e diazepam. Fuma um cigarro, prende a respiração e vai lá. Cara, não dá. Não, você vê que quais os jogos de Wii, FPS, Metroid Prime, não tem mira de precisão. O Red Steel, não tem mira de precisão. Conduit, não tem mira de precisão. E funciona muito bom. Funciona, tranquilo. São jogos excelentes. Conduit é muito bom. Pra tirando o level design dele, que é uma porcaria, mas o jogo é bem legal. E o Conduit 2, você jogou lá na E3? Joguei na E3, achei bacana. O que tem de diferente nele? Nada. Ah, ele usa o Emotion Plus, então é um pouco mais fácil de jogar. Na verdade, eu joguei só multiplayer. O multiplayer parecia divertido, assim. Eu vi vocês surrando os manos lá na E3. É, ganhei de 20 a 3 a 4 a 5, assim. Dos carinhas. Cara, tipo você jogando Mega Man FPS. Meu, Deathmatch aqui não tem pra ninguém, cara. Pô, não tem pra ninguém. Sei da onde ele rouba. Você é bom assim em jogo de tiro? Oi? Você é bom assim? Não, mas agora no Blasbull. É que deu Blasbull. O pessoal era muito prego mesmo. Do Blasbull é melhor nem comentar. É. Aqueles americanos no E3 eram muito prego. Qualquer jogo a gente chegava lá e destruía os mano. Qualquer jogo. É, até esqueci do que a gente tava falando. Ah, dos jogos de Wii. Do Conduit e tal. Só um comentário sobre jogos de Wii. Que o único problema do Wii é aquilo que todo mundo já sabe. Que até que o Daniel vivenciou essa experiência há pouco tempo atrás. Você acabou de comprar um Wii, né? Que é que ele adquiriu um Wii aí há pouco tempo. Que é que realmente acaba cansando, né? Cansa. Você jogou o Metroid Prime 3 até, né? Que você falou. Sim, que... tô com ele lá. Nossa, e cansa muito. Até o Mario você cansa um pouco, porque você tem que ficar pegando as bolotinhas lá. Mario cansa, cara. Você apoia, você começa a jogar apoiando o emoji na perna. É, assim, tô ligado. Cansa, né? Fiz muito isso. Mas funciona, eu acho que o gênero no Wii funciona bem até. Eu acho até mais Zapper? Legal, cara. Eu acho muito mais legal você mirar assim. Eu acho... É Zapper ou Zapper? É, o problema Zapper. É que às vezes o jogo bota algum comando no sensor de movimento do Nunchaku. Ah, tipo, Metroid faz isso. Tipo, jogar a correntinha do Metroid, né? Granada no The Conduit, se não me engano, é com o Nunchaku, né? E aí não dá pra você botar na Zapper. Você perde. Se você fizer um bagulho bizarro com o braço, assim, sei lá. Você tem que amarrar bastante, né? Passar fita crepe no coisa. Bom, vamos falar, fazer a única pergunta. Teve duas, eu recebi uma também. Deixa eu ver aqui qual foi a pergunta. Qual foi a pergunta que fizeram pra você? É, pediram pra gente dar nossas opiniões sobre se o gênero de tiro não tá muito estagnado e o que poderia mudar. O que tá muito repetitivo, muito estagnado e o que poderia ser feito de mais legal? Bom, roteiro, na minha opinião. O que dá a diferença no jogo de tiro, porque não tem muito o que se fazer, então um bom roteiro, uma boa narrativa como Call of Duty faz, eu acho que é a diferença. Mas pra mim o estilo que mais evoluiu nos últimos tempos, quer dizer, em todos os tempos, foi o jogo de tiro. Graficamente? Não, em todos os aspectos. Por exemplo, pega Doom em 93, 92, sei lá. Qual era o seu objetivo? Pegar o keycard e passando e na porta, indo embora só e matar tudo. Matar tudo que aparece na sua frente. É, que é o design de fase corredor, sala, corredor, sala, corredor, sala. Aí depois, The Conduit. Foi evoluindo, tipo, tinha umas missãozinhas aí, falava e você ia passando as fases. Depois começou a, tipo, nem ter mais fase, praticamente era tipo um mundo gigantesco. Era uma história fechada. Que nem o Rapture lá do BioShock, tipo, são fases, mas é tipo um elevadorzinho que você pega. É disfarçado. Pra... Disfarçado, e tipo, você vai encontrando os personagens e eles que vão passando as missões pra você e tal. Certo. BioShock é um jogo legal. É muito bom. Eu gosto. Realmente. Não tem como se falar. Eu não joguei o 2. Eu também não. O 2 eu ainda não joguei, eu tenho e não joguei. Você comprou junto com o God of War, né? Foi? Eu lembro de você comprando. Junto com o Godinei em março e ainda não jogou. Por que você não jogou? Comprei com Sombra até, eu peguei naquele dia. Tem que jogar. O 2 é legal, eu joguei o 2, não terminei, mas eu joguei até relativamente bastante. E acho que ele é um jogo bom, mas não tão bom quanto o primeiro, justamente. O primeiro foi fantástico, cara. É que nem eu penso assim, o XCOM. São os mesmos caras que estão fazendo o XCOM, é os caras que fizeram o BioShock 1. Se tiver o XCOM 2 e não for eles que vão desenvolver, não vai ser tão bom. Porque esses caras que desenvolveram o BioShock, eles sabem fazer um jogo que conte uma história do início, meio e fim. Porque não tem por que continuar o BioShock. É. Não tinha por que. Eles deram um jeito e fizeram o BioShock 2. É porque se o jogo vende, eles vão querer. Eles vão dar qualquer tipo de jeito. E o pior, não tinha por que ter um modo multiplayer no BioShock 1. E daí eles foram e fizeram um modo multiplayer no BioShock 2. Tudo bem, faz sentido no contexto do jogo. É, mas em termos de... que eu penso assim, sobre a pergunta, que talvez hoje, não sei se os jogos de tiro hoje, em termos de jogabilidade, de mecânica, estão muito parecidos uns com os outros. Vocês acham que sim ou acho que não? É, eu acho mais ou menos sim. Mas não tem como ficar muito diferente. É a mesma mecânica que Halo vem usando, que foi usada no Halo 1 do Xbox. É a mesma mecânica. O que foi acontecendo foi aprimoramentos dessa melhoria. Eu só acho que eles têm que ser parecidos com o que há de melhor. Só isso. É a minha... É, mas, por exemplo, você vê assim, o Modern Warfare. É uma jogabilidade tão instintiva. Você pega o controle, você já sabe que aquele botão vai atirar, aquele botão vai soltar a granada. Daí você pega outro jogo de tiro e tá igual na jogabilidade. Depende, que o Zone não fica igual. Que o Zone não é igual. Que o Zone eu catei pra jogar, tinha acabado de jogar Modern Warfare. Peguei pra jogar que o Zone errava botão toda hora. De mira, de granada, de tiro, de tudo. Errava, direto. Então você acha que deve existir uma padronização? Não acho, mas... como gênero, talvez, mas eu não acho que... No caso específico do Killzone, eu acho que eles fizeram isso meio de birra, sabe? A gente sabe que tá errado, mas a gente vai fazer errado. Aquele lance da mira do Killzone, que você pode escolher entre apertar pra segurar, ou clicar e ele entrar no zoom e soltar, ele volta, mas olha... Mas eu acho que deixar, no caso do Killzone de novo... Deixar a mira de precisão no analógico é cagada. Nossa, demais, demais. Eu acho, cagadíssima. E tem que pressionar e pressionar de novo pra tirar ela. É meio... trash. Eu mudo tudo. Eu deixo minha configuração igual a Modern Warfare pra jogar, porque não dá. Eu já tava jogando muito e eu não queria ter que aprender dois jogos que são meio parecidos, entre aspas. Deveria então existir uma padronização? Mas não. Por exemplo, o Modern Warfare e o Battlefield. Não tirando a opção de customizar o seu botão. Tem coisas diferentes que funcionam igual, bem, de jeitos diferentes. Não tem necessidade de padronizar. Eu sinto que os jogos estão padronizados. Essa é a questão. Que se você olha assim, o Battlefield ele tenta melhorar mais. A DICE tenta melhorar no nível assim. Ela fez agora esse lance das missões e tipo assim. Esse grupo vai sempre avançando e o outro vai sempre voltando para trás para defender a base, sabe? É o que a gente vê já no a gente experimentou no beta do Medal of Honor, que tem a parte do Team Assault. Você vai lá, tem um time que vai avançando e defendendo e conquistando posições e o outro time que fica lá tentando defender aquela base. Então, assim, é a única grande diferença que eu vejo é isso. Não tem muitas... outras coisas para mudar. Não tem mais um espaço para inovar. Será que existe? Acho que não. E eles vão mudando as coisas por pressão das publishers, né? Que rola muita grana nisso aí. Sério mesmo? Com certeza. Você que é um atleta. Cyber atleta. Ah, eu sou tipo um Evair, assim. Que... Aposentou, né? Aposentou. De vez em quando eu jogo meu... futebolzinho de areia, futebol. Foi morar numa cidadinha isolada. Seu vizinho, criancinha mais nova, descobriu que você é um ex-jogador e tá pedindo pra treinar. Abriu uma escolinha. Faltou a pinta do Evair. Você é meio senhor Miyagi agora, dos jogos de tiro. Ah. Quanto aí... cozinha? Continua falando. Então, o negócio foi o seguinte: minha vida mudou quando meu pai apareceu com um computador novo lá em casa. Que ano? Finalzinho de 2002, tipo, quase no Natal, assim. Era um. Era um AMDzinho já? Não, era um Pentium. Pentium 3. Por aí. Pentium 3. Tinha até placa de vídeo, assim, nunca tinha visto. Aí rodava bem todos os jogos, Soldier of Fortune 2. Muito legal esse jogo, cara. Você arrancava a cabeça dos caras com tiro, ficava um buraco na cabeça. É esse, né? Ficava um buraco na cabeça. Eu jogava multiplayer só e saía buraco. Eu não sabia jogar multiplayer. Não. E um dos jogos que eu peguei foi o Real Tournament 2003. Muito bom. Que é muito bom. Real Tournament 2003. Que é só multiplayer. Baixei ele. É bem legal. Jogava com bots, porque eu não tinha internet boa pra jogar naquela época. Eu comecei a jogar, que nem um moleque retardado que eu era. Era. Aí negócio... Frisa bem aí. Era. Era. É um negócio, assim, pra jogar em campeonato, eu joguei no MIBR durante 4 meses. O que é? O que é o MIBR? Made in Brasil. É uma equipe lá do Rio de Janeiro. Eles tinham um patrocínio da NVIDIA e do pai do Fred, que é um empresário. Pai de quem? Pai do Fred. O mais legal desse. Eu entendi falar o pai do prédio. Aí eu zelador? É. O mais legal desse lance do esporte é os links do Ronaldo. A gente chega lá. Continual. Então, e o pai do cara é empresário, tem uma empresa de. Uma coisa com um programa de computador, de. Sei lá, sistema de informação e. Ele era hacker. Aí ele bancava o time todo, conseguia os patrocínios depois, investiu mesmo, uma puta grana. E o negócio é você, tipo. eu não acredito muito nessas coisas, mas você tá no lugar certo, na hora certa. Tipo, eu conhecia um cara de um time que era patrocinado pelo cara que bancava o MBR. E aí, bem nessa época, tinha saído o Painkiller e a galera mudou pro Painkiller porque ia ter um campeonato da CPL que ia durar o ano inteiro, ia ser tipo 10 etapas. CPL? Cyberathletic Professional. E aí eu comecei a trocar ideia, o cara falou que tava jogando direto, não sei o que, aí teve um campeonato lá na Monkey e eu fui em terceiro. Gloriosa Monkey. Gloriosa Monkey. Qual Monkey? Monkey da Saúde. Ah, eu nunca fui lá. É da Avenida Jabaquara. Aí eu fiquei em terceiro, mas eu nem tinha treinado muito. Aí teve o campeonato de Doom 3, que eu tinha ficado em segundo. Nossa, tinha multiplayer no Doom 3? Tinha. Eu também não lembro. Eu lembro do multiplayer. Tinha um multiplayer cooperativo do Doom 3, não tinha? Tinha. Esse eu joguei. 360, não? Não, Boxing. PC e Boxing. Aí o cara meio que ficou animado e resolveu me contratar pra ser jogador. Contratou. Como é que comprou seu passe? Comprou seu passe? Seu passe valia muito, né? Ele é 35 milhões de euros. Não, era assim, era, tinha um salário. Mas você assinou alguma coisa? Sim, eu tinha, era contrato. Ah, legal. E aí era contrato de 3 meses. Ser, não? Não. Era 3 meses de contrato, acabei ficando mais um. Fiquei 4 meses no total. Nesse tempo deu pra dar um rolê, jogar 2 etapas da CPL, uma e outra na Espanha. Você foi na Turquia? Você foi na Turquia, Daniel? Gente, você é uma pessoa internacional. Eu sabia disso. A etapa pro Rio de Janeiro também com vários gringos que vieram aí. E abandonou. Aí, fala que você abandonou também. Não, larguei a faculdade pra fazer isso. Tá vendo? Não façam isso, pessoal. Seis meses, não façam isso em casa. Cabula, mas não abandona. Seis meses da sua vida, cara. Seis meses viajando. Minha dica é, se você tem a oportunidade de trancar a faculdade hoje pra ficar jogando, faça isso. No futuro, você não vai poder tipo, largar um emprego pra ficar jogando. Então largue a faculdade enquanto é tempo. Não larga. Dá uma trancadinha. Se o seu passe vale 35 milhões de euros, vale. Voltei pra faculdade depois, terminei, mas... Você é formado em que hoje? Relações Internacionais. Interessante. No próximo bloco? É. Aí o Painkiller meio que miou no Brasil. Mas o Painkiller, ele tinha decolado no Brasil? Daniel, nem você vai responder essa e outra pergunta no próximo bloco. Obrigado. Não, o Painkiller é um jogo altamente desequilibrado. Assim, quem fizer o primeiro... Quem nascer no melhor lugar, assim, ganha. Porque teve etapa assim, que na semifinal era melhor de 3 mapas, né? Cada jogo e aquela tabela de eliminação dupla. Tinha semifinal que um jogo era 25-2, o outro jogo era... o outro jogo era tipo 18-6. Eu pensei que isso só existia em jogos de luta da Ark e Melty Blood, mas não, acontece em jogos de tiro também. Mais ou menos no meio, assim, lá pela quarta etapa que eu não jogava mais, eles lançaram um pacote de mapas assim, mais equilibrados. Mas o que acontecia que dava isso? Um cara ficava num lugar muito alto? Não, você assim, depende. Às vezes você nasce num lugar que tem a metralhadora que é altamente apelona, que é a que o pessoal usa de longe, e a rocket launcher. É mais uma armadura. Aí e o outro cara, tipo, o outro cara nasce, vai. Com revólver. Com estilingue, vai. Com a panela. Então é isso, agora tá explicado. Você mata o cara a primeira vez. E você, tipo, pelo som, você sabe onde o cara nasceu de novo. Você vai lá e pega ele de novo. O mapa é tão pequeno. Os mapas são pequenos, mas tinha teletransporte no meio do mapa. E era um X1? Um X1, só. Aí é treta, hein? Complicado. Os caras lançaram outros mapas, assim, melhorou bastante. Fizeram corredores maiores, em vez de ser, tipo, muito apertado, que você atira uma rocha e mata o cara. Mas, mesmo assim, o jogo caiu no esquecimento total. Ninguém joga mais hoje. O jogo durou um ano. Durou, não, hein? Tudo isso? Não, durou o tempo do... Tá pra sair alguma coisa? É o Bulletstorm, é da equipe que fez o Painkiller. People Can Fly. As pessoas podem voar, mas eles têm um aval... Da Epic, né? Então, assim... Olha o que aconteceu depois. O Quake 3, que era o preferido antes do Painkiller, tipo, a galera mudou pro Painkiller porque a CPL ia fazer um torneio com premiação grande e tal. Aí todo mundo voltou pro Quake 3. Tipo, saiu o Quake 4 e a galera ficou no Quake 3. E aí... Síndrome de King of Fighters 2002. O que eles fizeram foi pegar 96. O Quake 3, que é o jogo de 99, e lançar pra jogar pelo browser direto, que é o Quake Live de hoje. Que é, que é legal até, é bem legal o Quake Live. Na SWC, não teve Qualify no Brasil, mas tá na SWC Mundial. Que aliás é gratuito o jogo, é um jogo browser grátis. Mas não, é, e é jogão, né? E é jogão, é tipo, é o Quake 3 rodando no seu navegador, cara. Vocês experimentam o Battlefield Heroes, por exemplo? Eu joguei o Battlefield Heroes. Ele também é. Joga, joga ainda? O Battlefield Heroes não. É que não, eu jogava no meu laptop. Eu meio que enchi o saco do Battlefield Heroes, não gostei muito não. Eu não gostei do estilinho do jogo, parece que é aquele desenho. É, é. Assim, que parece... tem o lobisomem versus. É, que depois entrou o vampiro lobisomem. Meio bonequinho, né, meio Playmobil, meio Army Man. Assim. Ele mesmo, eu lembro dele. Achei que se fosse em primeira pessoa ia ser mais legal. Não é em primeira? Não, é terceira. Eu também não gostei muito, não. Vamos contar então pro nosso 4 contra 1 do Daniel ali. Ô louco. Como? É que ele não tem um dedo. Me fala uma coisa. Ué, fala uma coisa. Você, enquanto você tava trabalhando. Chegou a testar alguma coisa? Virou beta tester? Não teve. Qual era a sua rotina? Você acordava? Acordava, entrava num servidor que eles estavam. O único servidor de painkiller que tinha é o que eles estavam bancando pra mim. Aí depois apareceu tipo um do terra, assim, dando sopa ali, mas era de free for all, não era no X1 com regra de campeonato, com tempo certo. O que, que era a regra de campeonato? Quais eram as regras? 15 minutos por partida, sem os power-ups. Fodas, uhum. Que era tipo que, sei lá, o cara sai voando, que só pula 3 mil metros. Tinha os parâmetros normais, tipo, armadura, life grande, bazuca. Certo, só isso, e os mapas do campeonato. Só. Eram 5 mapas. Era isso, e aí eu chamava o pessoal e eu ficava entrando no servidor e treinando o dia inteiro. Nossa. Tinha de que horas? 8 horas você jogava por dia? É, eu acordava umas 11. Entrar pra jogar, se não tinha ninguém. O que você aprende num treinamento de FPS? Tipo, que tipo de habilidades você desenvolve? Não, sério, tipo, de verdade. Você aprende, tipo, você conhece o mapa. Mirar mais rápido, você consegue ser daqueles caras que atira de sniper sem pôr a mira e acerta a cabeça de todo mundo. Uma coisa legal do Painkiller é que não tinha sniper, ele tinha uma arminha de. Era tipo uma lança. E quando você atirava, ela ia caindo. Então pra você calcular pra acertar o cara era muito difícil. Era impossível e ela tirava muito lá. E você aprendia. Você aprendia, não, treinava isso. Meio na cagada, assim. Ah. Aí depois eu comecei a treinar com um cara que passou um tempo lá em casa, de São Carlos, o Nil. Que... Um abraço, Nil. O cara era pró, ele jogou com o Magic Quake 4 na SWC, ganhou o Qualify aqui e tal, ele era bom e a gente treinava junto. Aí ele foi pra CPL comigo também. Você acha que era mais fácil arrumar patrocínio? Porque a SWC é aquela que é a final em Paris, né? É. Você acha que foi mais fácil do que é hoje conseguir patrocínio pra jogar? Ah. Porque teve um rapaz aí que foi jogar Street Fighter e ganhou um patrocínio depois de se classificar. Ele não tinha antes. No Brasil não tem essa cultura de ter os times e todos. Tipo, o CNB, que é esse que contrata. Tem aquele time de mina lá, não tem? De mulheres? Ladies. De jogos? Que elas são... As ladies eram patrocinadas pela MT. Ah, não são mais. Não. Todo mundo perdeu patrocínio. É que nessa época também teve meio que um boom de... Um boom. Todo mundo achava que o negócio do e-sport ia virar. É, né? E tipo, acabou não virando. Aqui, lógico. Porque lá... Aí veio 2006, deu uma miada. Times bons, tipo G3X, que tinha pegado o cara de StarCraft, tinha pegado o cara de FIFA, acabou. Mas o Brasil acabou porque as empresas pararam e aí a SWC resolveu não mais bancar o Qualify aqui. Ou acabou porque eles, antes disso, resolveram tirar daqui do... Não, os Qualifies continuaram rolando. Só que não tinha gente pra jogar. Mas não tinha gente pra jogar. A Intel viu que não era lucrativo manter o G3X como time deles. Fechou o G3X. Mas não era lucrativo porque eles também não utilizaram esse forte apelo do marketing. Não é? Ah, sim, os caras não. É porque assim, eu acho que. Não souberam jogar na mídia isso aí direito. Por exemplo, quando você pega assim. O maior problema de todas essas empresas que tentam desenvolver com videogame, elas acham que só de colocar um nomezinho na camiseta do cara lá do esporte vai dar certo. E não precisa mais fazer patrocínio, não precisa fazer propaganda e tal. Então assim, eu acho que faltou aquela coisa. Você vai no. Você olha assim, um Bozano. Patrocina o Corinthians, não patrocina? Mas ele deixa de fazer comercial porque patrocina o Corinthians. Mas ele precisa fazer comercial. Precisa. Mas é uma coisa que é Intel, cara. Bozano, gel? Precisa, cara. Eu acho que precisa porque assim. Que é meio Gillette da vida, assim. Mas você... E a Intel, você fala Intel, você já... Tanto que precisa que até hoje faz. Não, teve um problema assim, alguns campeonatos tiveram falhas gritantes assim na organização. Teve uma SWC que foi mó confusão, não tinha nem fone de ouvido pra galera. Ah, eles têm que disponibilizar, você não pode levar o seu equipamento. É, então, eles não disponibilizaram fone, né? Tipo, tava escrito lá, tipo, numa linha que os jogadores poderão usar os fones. E aí não tinha fone, o cara teve que sair no dia do campeonato pra comprar fone pra todo mundo. Nossa. Isso no campeonato num hotel em Brasília. Os asiáticos eram todas partes. Aí a SWC meio que. Sim. Eu pedi ônibus. Tipo, rolou um tempo que a SWC foi meio que descredenciada assim do Brasil, eles tiveram que correr atrás. É, hoje, por exemplo, a grande final da seletiva que ia acontecer aqui virou uma mini final espalhada por várias finais. Quem lembra como é que era o negócio em 2003, 2004? Cara, 2003 foi um evento. A WCG foi um evento animal. Foi no Ibirapuera. Ou no ginásio? Não, foi no. Teve Câmara do Comércio. Também é um lugar grande. Teve um no Ibirapuera que foi a WCG em 2007, eu acho. Foi legal também. Mas as patrocinadoras começam a fugir, cara. Começa a fugir porque vocês são ruins. Não, é tudo junto, assim. Os brasileiros nunca foram, tipo, tops. Agora, ultimamente, tá dando os caras bons de Caron, FIFA. O que é Caron? Caron 3D, o jogo de sinuquinha. Ah, sinuquinha. Ah, eu vi! O cara indo jogar sinuca lá. O cara foi, acho que ano passado, foi campeão. Mas na época que o negócio colava, os jogos de Unreal, Quake, StarCraft, os caras levavam. Mas não dá pra ver os coreanos. Não dá pra ver os coreanos. O coreano mais fraquinho é melhor que o top americano. Assim. É, coreano. Coreano, eu não sei o que os coreanos fazem. Eu acho que eles comem cachorro. Comem cachorro. É. Por isso que eles não têm dó de jardim. E é o mesmo problema de outros países, tipo. Sei lá, México. Estados Unidos mantém forte ainda. Estados Unidos é um caso à parte, porque eles têm a MLG que dá muita grana. O que é? É a Major League of Gaming. É, Major League Gaming. E é um negócio, é tipo uma NBA mesmo. E é assim, ó, é que nem as ligas americanas de esporte normal, é tipo um clubinho fechado, assim. Pra você entrar, você negocia com a liga, não com o time. Então eles contratam os jogadores, você tem contrato com a liga, você não pode sair. É tipo um negócio super organizado, passa legal, televisão. E aqui não dá pra fazer um negócio desse porque. Você aqui não dá porque tem. Muita gente ainda não vem jogando como E o nível dos caras. Não faz parte da cultura. Não, o nível eu já reparei de. Mas isso sim é refletido em qualquer esporte. Assim. Não sei se FIFA, jogo de futebol, se o Brasil segue a linha, a tradição de ser bom de futebol e qualquer coisa, mas qualquer jogo que você pega uma disputa americana, uma disputa internacional, de uma disputa nacional, você vê uma diferença, você acha que é outro jogo, ele tá. É gritante. Ele tá tweakado pra jogar de outra forma, de tão surreal que é você assistir uma partida de gente lá do exterior e uma gente aqui. E tem uma coisa, tinha alguns campeonatos menores que rolavam, principalmente na Alemanha e na Suécia, que são os polos assim, de pro player, de Quake e Unreal, assim, que você tinha 32 jogadores, tipo, 8 tinham chance de ser campeão. Nossa. E eu só os melhores, os jogadores ruins, eles não iam, tipo, eles disputavam uma liguinha amadora pela internet, eles nem iam jogar com os caras bons. Aqui não. E via, quando é campeonato, é tudo LAN. É tudo LAN. Tem pela internet, mas assim, os caras só jogam se tiver com ping 18. Que não dá pra ter, né? Daqui do Brasil. Aqui no Brasil é muito difícil, cara. Quando muito a gente conseguia jogar no servidor da Argentina. Assim. Quick Live quando tinha servidor da Argentina. Tiraram, tá só no Chile, agora não dá pra jogar mais. E aqui o nível, tipo, você conseguia juntar 20 caras pra jogar um campeonato. E você ficar martelando no fórum durante 2 meses pra chamar a galera. Nossa. Aí o pessoal ia, 20 caras, assim, tipo, 3, você sabia que ia ser os top 3, meu amigo. Os outros iam disputar o mousepad, o cara. Era assim, cara. O mousepad. Bom, mas os mousepad era da hora lá, aqueles de 600 milhões. É, então depende, se fosse o prêmio do 5º, 6º lugar. Eu preferi o mousepad. Eu preferi o mousepad de peitinho. Japonês. É, aquele filme. O que você achou dessa história triste, Vini? É triste. Vamos voltar a falar sobre coisas felizes, vai. Vamos. Tem uma outra pergunta aí, não tem? Tem. É a pergunta do menino do Cook. Menino, grande menino do Cookie. Cookie? É. Ele perguntou que dia a gente acha que vai sair o Black Ops. Não é que a gente acha, já tem, já tem. Sai. Foi a pergunta dele. Isso aí o quê? Que saiu Black Ops. Eu tô procurando aqui agora no. Ah, é. 17 de novembro. Olha, o senhor é o Game Facts da vida. Nossa, ele vai coincidir bem com o feriado. Fernando Mussolini. Quem vai pegar Black Ops aqui? Não, não é 15 essa mesa. 15 feriado. Não tô pensando. Black Ops é Call of Duty? É. O vídeo vai falando nem sabe. É, eu achei que era o Medal. Se a galera pegar, é o Medal então. Se todo mundo pegar, o Medal, é mais provável que eu compre o Medal of Honor do que o Black Ops. Eu sempre gostei mais do que uma chance pra treinar. Não. Pô, fala isso. Aleatório, mas também não tem o Lost Planet que eu queria que alguém pegasse pra poder pegar. Você pegou, mas você pegou de box. Sério? Lost Planet. Ah, não é ruim esse Lost Planet? Não, é legal. Não, cara, é bom. É bom, é bom. Só que é co-op, né, meu? Tem que jogar co-op. Ele não tem história, né? E eu não gosto de jogar com co-op. E esse foi eu queria fazer uma pergunta pra polêmica. Perto do microfone. É, por favor. Não vai dar pra responder, polêmica, porque a gente vai. Só lança, encerrar. Lança polêmica. Pode lançar. Só. Uncharted 2 é jogo de tiro? É, não foi, foi ele que perguntou isso. Esse não faz mal, mas eu sou. Ah, então brinca aí, tipo, resposta rápida, uma palavra. É. É. Não. É nada. É nada. É nada. Também não sei. Não sei dizer, na verdade. Eu não sei. Eu encalhei, eu não sei dizer. Em duas partes. O modo single player não é. E o multiplayer é. O multiplayer é lógico, né? Então assim, essa é a única coisa que dá pra falar. Ele é só se tivesse o modo multiplayer de. Por exemplo, o modo multiplayer de apostar corrida. Eu já falei, né? Um modo multiplayer de apostar corrida com outro player. Passar pelo cenário em menos tempo, mas não existe isso. É tiro, é headshot, é melee, é empurrado ao penhasco. Ganha, é isso, ganha quem mata mais, é ponto. É, ganha quem mata mais. Entendeu? Pronto? É isso aí. Okay. Vamos falar tchau pra todo mundo e recomendar jogos de tiro. Começa você, Daniel. Você aqui. É, vou recomendar não um jogo vale de tiro. Né? Eu vou. Meu. É, um jogo de nave pode ser considerado um jogo de tiro? É, tirinho, né? Piu, piu, piu. Não é nave ou não é? É um tiro, sim. Ele foi pejorativo, igual eu falei lutinha. Ele foi tirinho. mas, eu não vou falar nada. Eu vou ficar aqui quieto. Peraí, vou recomendar Red Alarm pra Virtual Boy. Nossa! Por quê? Pega essa. Porque é vermelho, né? Não, é o melhor jogo de Virtual Boy. Fala do Virtual Boy, rapidinho. Estamos comemorando essa semana aniversário de 15 anos do Virtual Boy. É um menino, né? Tá debutando aí na sociedade. É Virtual Boy. Se fosse Virtual Girl, ia ser debutante. By de debutante. É. E todo mundo ia querer comer ela. Nossa, pensei. Fato! No dia do aniversário dela, assim, essa questão. Eu não sei se vai ter um programa sobre consoles obscuros e ruins. Mas não, esse fica o tema da semana que vem. É, então. O tema da próxima semana são consoles obscuros. Incluindo o Virtual Boy. Tem muita coisa legal. E o Gunpei Yokoi, que é o criador do Virtual Boy, é um cara genial. É isso aí. E Vini, vai você. Tchau, galera. Foi bom a participação aqui. Eu vou recomendar. River High. Jogo de nave. Só jogo de nave? Jogo de tiro, pô. Jogo de tiro, mano. Você dá os tecos? É que eu não consegui. Não quero recomendar esses de agora, assim, não. Ah, Red Dead Redemption é jogo de tiro. Não é, não. É. Ah, vá. Olha a polêmica, olha a polêmica. Red Dead Redemption e GTA são jogos de tiro? Não. Não, né? Eu acho que não. Então pronto. O que você mais faz é atirar, né? Não, o GTA é o que você mais faz é matar pessoas, é diferente. Vai, Vinícius, você não recomendou. Eu vou recomendar Battlefield 1943, que eu jogo bastante. Da PC. Boa. É um excelente jogo. Boa. Luciano. Bom, tchau aí, pessoal. Obrigado por estar com a gente aí mais um programa. Eu vou recomendar um jogo que eu gosto muito, mas que faz tempo que eu não jogo, que é o Team Fortress 2. Que é um jogo de tiro co-op, de time, assim, bem, bem bacana. E que, apesar de eu não concordar com coisas recentes do jogo, eu acho que é bem legal. Vale a pena aí, pessoal, ver no Steam. Joga no computador, não joga no Xbox, pra que Xbox não tenha as atualizações. E é isso aí, até a próxima. Jé, você já descobriu o jogo que você estava usando aqui? Mas... Eu tava tentando procurar o nome do filme, na verdade. Eu recomendo o... Ela é Zombie. Não. Call of Duty 1, mas antes você precisa assistir o Enemy at the Gates. Que eu não lembro o nome desse... Acho que é... Atrás das linhas inimigas em português. Não, é Behind the Enemy Lines, bem atrás das linhas inimigas. Tem um Behind the Círculo Enemy Lines. Círculo de Fogo. Ah. É Círculo de Fogo o nome em português. É com o Nicolas Cage? Não. Não. É com o Jude Law e o Ed Harris. Assiste esse filme antes e depois joga Call of Duty, que a referência não é uma referência. É um trecho do filme que você joga. É a invasão de Stalingrado. É sensacional, é sensacional. Qual é o nome do filme? É, Círculo de Fogo, Círculo. Em português. Olha, teve um clipe. Enemy of the Gates. É muito legal, muito legal. Tomei um susto que eu tinha acabado de assistir o filme e fui jogar simplesmente Call of Duty. Deja e de repente, falei, cara, é porque tem uma cena que o cara fica passando bala ou fuzil, bala ou fuzil, bala ou fuzil. Você tem que subir em dupla e o seu personagem no jogo ganha a bala. Igual no filme, o personagem... acho que o do Jude Law ganha a bala também. E eles sobem a montanha sendo fuzilados pelos... Puta, pelos não tem esse filme agora. Ele é animal. E o jogo começa nessa... ensandecido, cara. Só que é a segunda parte do jogo, porque a primeira parte é desafio americano. Você passa e depois você joga a campanha russa. Que, ó, show de bola. E é isso aí, falou. Na Rússia é a campanha que joga você, né? quase isso. E eu também vou dando tchau e eu recomendo. Você sabe que eu não sei o que recomendar? Ô, louco. Que zoane. Não, só... Mirror's Edge. Não, Mirror's Edge não é jogo de tiro. Mirror's Edge não é. Só polêmica. Metroid também não é. Metroid nem Mirror's Edge são jogos de tiro. São jogos de plataforma em primeira pessoa. Metroid é. Plataforma. Metroid e jogo de tiro. E eu recomendo. Jogo de tiro. Todos os Prime. Eu recomendo que vocês fiquem. Ah, não sei, nunca joguei os Prime. Vocês já tiveram só as vezes de falar. É verdade. É, seus chatos. É só porque eu entendo que vocês estão fazendo essas coisas, gente. Ops! Obrigado, gente. Então, recomendo pra vocês, na verdade, o primeiro Medal of Honor, que esse era legal, foi feito pelo Spielberg. E era animal a história. Principalmente, eu acho que lá começou muito o lance de mudar como se jogar jogos de tiro nos videogames. E, bom, só dá pra falar isso. Primeiro Medal of Honor. Vai lá. Play 1. Doom 2 também. Galera. E a gente vai dizer tchau e até semana que vem. Axie eu não gostava tanto, sabia? Eu prefiro o Blood. Tchau. Heretic é muito pornô, né, velho? Blood tinha um boneco de voodoo, cara. Você mirava no cara. Nossa, né? Meio assim. Era legal. Dark Forces, alguém gostava? Dark Forces. Tinha o Jedi Outcast lá, que você tinha as armas e espada. Jedi Outcast era legal. Era mesmo. E o mod de Matrix pro Counter-Strike também. Ou o mod de Dragon Ball. Mod de Dragon Ball, cara. Você jogou o mod de Dragon Ball? Não, nem quero jogar. É legal! Legal, cara. Mundo é gigantesco, cara. E você voa, solta magia e tal. É muito louco. E tem esquema de loading durante o mundo? Porque o mundo é gigantesco, né? Não, loading não. Então tá. É isso aí. Tchau, galera.